9434, bom dia, autorizado a linha área de falar, pista no zero, vento uma centena, 7 nós. Cadê a escola da Margo 9434, da Colômbia, no 7, controle 1208. 208, 9434. Boa noite, Salvador, boa noite, bom 9434. Bom 9434, contato radar, suba para o nível de voo 400, apresente vai ser a telefa na saída Árvore. Apresente, direto alerta, dentro para o 400, 9434. Operador, boa noite, já 9231, informação Bravo. Salvador, bom dia, já 9231. Plano 9231, a senhora identificação, chegada à área autorizada, foi direto para a Serra Dita 366, desça para 4.000 pés, altímetro na 0 na minha. Altímetro 366, desce 4.000 pés, com ajuste no 016, 9231. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterno no 25.45. Sinal 26.45. Obrigado. Torre Salvador, uma... Bom dia, voo 1176, ponto espera da 1-0. Voo 1173, bom dia, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 não. Alinha e decola da 1-0, voo 1173. A 9231, 2 para 2500 pés de altímetro na 096, autorizado o sinal do procedimento Renato da pista no 0, reporte passando Serra Vida 366. 2500, resposta 366 para 9231. Decolou 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, obrigado, uma boa noite, bom carnaval. Torre Salvador, bom dia, 1-1-7-3. 1-1-7-3, contato radar, está para o nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto Leda. Para o 360, após 2000, direto Leda, 1-1-7-3. Gol 9034, bom dia, acione identificação, chegada à malha autorizada, voando direto para a Serra Vista 366, desce para 4000 pés, sem restrições, QNH 1-0-1-6. 1-0-1-6, 4000, Serra Vista 366, obrigado, gol 9034. 190, Scorpio identification. Clear is Mario arrival, descent to flight level 050, altimeter 1016. Voyager, arrival, descent to flight 050, and 1.1. Santana 3520, ponto espera da 10 pronto. 3520, bom dia, linha decola para o 190 graus, meia dúzia de nós. Cruzado elemento decolagem de 3520. Passando Serra Vitor 366, Santa 9231. Santa 9231, completa final de torre, frequência 98 decimal 95. 98, 9. Santa 910, fly direct tap position, India Tango Alpha Papa. Fly direct to India Tango Alpha Papa position, 1-1. Salvador, bom dia, TAN 9231, passo 372, visual. TAN 9231, continua a aproximação guarda na pista livre. Continuando. Paciente desce para 2500 com 90 no meio, reporta o 366, o 2036. Dole 3520, tá? Tá 3520, contato radar, prepara o nível de voo 350 e a saída PUCA. E a saída PUCA, nível 350, tá 3520. Bom, 973, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35. Alterna no 25, decimal 1. 2835, 251, bom dia. E... 231, solo foi 37, direito no 211. Direita, 211. I think you know when I know 10, fly direct Cynthia Habitat 366 to final approach our navy procedure runway 10. Roger, you know when I know 10, fly direct to arrive at short 366 position for approach runway 10. I think you know when I know 10, descend to 2500 feet, altimeter 1016, report passing the habitat 366. Roger, I know 10, descend to 2500 feet, report at your habitat 366, CNH 1016. São 3520 semicentro Recife, frequência 1.26.85, alterno 1.25.45. Copiado, 3520, boa noite. Boa. O 9034 já passou 366, senhorita. 034, completa final semi-torre, frequência 1.8.95. 295. 21190, clear the final approach procedure runway 10. Clear, descend. I approach Tango 10, Cina 1910. Salvador, do Salvador, gol 9034, sinal do 903, embaixo de checado, já avisa, passa o 372. Gol 9034, avistado, autorizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Autorizado o pouso na 190 com 1934. Reaching 0 Victor 366, Argentina 19910, complete final approach, call Salvador Tower 118 State Mile 905. Roger, send by approach and contact established on 118 State Mile 905. Salvador Urbano Night Church, Argentina 1-910, established, compliant. Argentina 1-910, clear to land 1-0, wind 0-9-0 degrees, with 9 knots. Clear to land on runway 1-0, Argentina 1-910. Channel 1910, ground at 59. We get to land, call ground 121.1. Thank you, runway and call 121.1. Controle Salvador, muito bom dia, papapapá, Charlie Sierra Romeo. Para o controle, papapapá, Charlie Sierra Romeo. Charlie Sierra Romeo, decolou de Serra Whisky Delta Lima, vai alocado 01130, Transponder 4 a bordo. Vai controle de Serra Juliette Novembro e antes, na escuta do controle. Gente, o Charlie Sierra Romeo mantenha, intercept mantém o litoral sul. E reporte se fosse para cruzamento do campo. Até o meu reportará através do sul. Tá sul de Charles Serra Romeu? Charles Serra Romeu está mantendo 500 pés. Excelente. controle de Charlie Serra Romeu, já está no travesse de posse. Tente se avisar algum campo, Charlie Serra Romeu. Afirmativo. Tente, chame a torre em frequência 98.95 para cruzamento do campo. 7.895, Charlie Serra Romeu, muito grato. Torre, papapá, Charlie Serra Romeu. Papapá, Charlie Serra Romeu. Autorizado a presente cruzamento do campo, afirmando vai prosseguir via linha do litoral? Sim, autorizado, senhora. Prefere linha no litoral, por gentileza. Ok, autorizado. O cruzamento do eixo de decolagem da pista no 7, reporta para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 1-0. Charles Renzerra, o meu reportará no cruzamento da 1-0. Charles Serra Romeu passando pelo través sul da torre. Charles Serra Romeu autorizado o cruzamento no eixo de decolagem da pista no 0. Repórter liberando o eixo, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu reportará o cruzamento da prolongamento da 1-0. Torres, Charlie Serra Romeu já efetuou o cruzamento da 1-0, já está no través de buraquinho. Serra Romeu, transfere o controle 120, décima 8, seguindo até a breve forte. Muito grato, 12008, 12080. Serra Romeu, reporte 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas afastado. Salvador, voo 9738, pode ficar dando 0, próximo. Voo 9738, autorizado a linha decolar 1-0, vento 1-6, 1-8, Leão. Autorizado a linha decolar 1-0, voo 9738. Oi, Salvador, bom dia, gol 1561, pode ficar da 10, pronto para decolagem. Gol 1561, bom dia, ali e mantém pista no 0. Ali e mantém pista no 0, gol 1561. 738, decolou 05, controle 1208. 208, bom dia, 9738. Salvador, bom dia, voo 9738 no perfil da Gael. Voo 9738, com ponto de radar, suba para o nível de voo 380, após 2000 pés de voo em Leda, bom dia. Afirmativo, após 2000 pés de Leda, bom dia, voo 9738. No 561, autorizar a decolagem de pista no zero, vento no 679. Tem livre decolagem de pista no zero, vai iniciar gol 561. O 1561, decolou 08, controle 120, decimal 8. 7, controle 208, com 561, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 561, decola passa 1400 para o 360. Voo 1561, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída da EL. Sente, sobe 360 na DAEL, voo 1561. Gol 9738, voo hipódromo. Gol 9738, voo hipódromo. Estimativo, hipódromo 9738. Realizar Romeu, informo que não atrapa ele se inscreveu a reportar conhecido pelo controle. Confirma estimado para pouso. Minuto. Vente, frequência livre. Obrigado, Doutor. É. 738, chame centro Recife, frequência no 28, decimal 35, alterno no 25, decimal 1. Recife 1235, alterno 25, ONU, gol 9732, bom dia. Bom dia.